Quando Jesus me salvou, eu precisava de outro milagre na minha vida. A conversão de minha irmã Marlene, que estava no mundo sem Deus. E eu era responsável, pois ela se desviou dos caminhos do Senhor, atrás do meu exemplo. Quando Jesus me salvou, eu andava no mundo sem consolação. As trevas já eram tantas, nem a luz eu via, só escuridão. Mas hoje sou tão feliz, porque sou uma remida de Cristo Jesus. E só me faltava a minha querida Marlene levar sua cruz. Jesus tão amado, me acho remida de um mundo de horror, de todo vício maldito. Senhor, tua graça já me libertou. Os companheiros que eu tinha zombavam dizendo: ela não fica lá. Fazem 8 anos. Outros diziam: coitada, quer depois de tudo se regenerar. Mas eu clamava e pedia: Jesus, me segura para não cair. Já que salvaste a minha alma, ilumina a estrada, me ajuda a seguir. Oh, meu Jesus tão amado, me acho remida de um mundo de horror, de toda iniquidade. Senhor, tua graça já me libertou. Agora vou convidando antigos colegas que zombam de mim. Não saber do futuro, nem depois da morte, qual será seu fim. Porque Jesus no Calvário já deu sua vida para nos salvar. Agora eu sigo de perto e bem sei que no céu vou com ele morar. Oh, meu Jesus tão amado, me acho remida de um mundo de horror, de todo vício maldito. Senhor, tua graça já me libertou. Jesus salvou Marlene. Hoje ela é uma serva de Deus e também uma testemunha do amor e do poder de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor.